Hemisphere. Eu vou acabar com o Kakaroto e depois eu vou atrás de vocês. Esse programa é de mais de 8 mil! O seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto, e não entendo errado, você tem um cara com cabeça de motosserra. Olá, queridos e queridas ouvintes do Anime Spheres, aqui é Rita Isaka, muito obrigada pela presença de vocês nesse episódio maravilhoso de podcast. E sim, Jorge, é uma motosserra, porque serra elétrica tem fio. Né? Ó, gente, jagunçaiada do meu coração, aqui é Jota Santos e eu faria também qualquer coisa pra apertar uma tetinha. Ô, louco! Olha, relatable, compreensível. Bom, gente, pra quem não entendeu ou não viu o banner no arquivo do episódio ou no próprio post do site, nós hoje vamos falar sobre Chainsaw Man. Sim, pauta da Rita. Enfim, vamos já, sem demora, começar com o momento ficha técnica. Ou como diria o Nerdmaster, momento Jorgepedia, lalala. Nossa senhora! Nossa, você acabou com a vinheta do Nerdmaster. Ué, mas quem faz a vinheta é ele, não sou eu. Vamos lá, E assim, o Nerdmaster gosta muito das piadas sem graça dele, então isso não tem muita importância. Vamos lá. É, primeiro de tudo, são 12 episódios lançados entre 12 de outubro e 28 de dezembro de 2022, vulgo ano passado. É pela TXN, ou seja, uma emissora vinculada à TV Tóquio. Para nós aqui do Brasil, nós temos disponível na Crunchyroll, dubladinho. Crunchyroll patrocina nós. Dirigido por Ryu Nakayama, ele foi animador em alguns episódios de animes como Black Clover, Fate Apócrifa e Jujutsu Kaisen. A produção foi por meio de Sendai Studio, Big Firebird Cultural Media Co. Limitada e pela própria TV Tóquio. O estúdio que desenvolveu o anime foi o MAPPA. Porra, MAPPA, né, velho? Nós estamos falando de animes como Jujutsu Kaisen, que Rita já fez o favor de nos apresentar mais cedo. Ah, só você dar uma olhada no nosso episódio. Algumas das temporadas mais novas de Shingeki no Kyojin e a versão nova de Dororo, que tá foda pra caralho. A dublagem foi feita no Prime Video? Sim. Ah, é muito boa mesmo. E a dublagem foi feita pelo estúdio do Som de Veracruz. É um estúdio já mais antigo e que faz normalmente dublagens pra Netflix. Pode ver que entre os animes que já foram alvo da dublagem da Som de Veracruz, temos Konosuba, Karaoke Tuesday e Kumo Desuga Nanika. E os três são fodas, inclusive Konosuba e Karaoke Tuesday já tem episódios aqui no Anime Sphere. Kumo Desuga Nanika logo mais tem. Beleza? Tem como fonte o mangá, duração de 24 minutos por episódio, e o tema de abertura é Kickback, do cantor Kenji Ionezu. Vocês estão ouvindo aqui na abertura a versão feita pelo pessoal do Miura Jam, em português. E o interessante é que, ao exemplo de Jujutsu Kaisen, você tem uma música de encerramento por episódio. Jujutsu tem isso? Sim. Não. Até onde eu lembro, sim. Não. Tá tudo bem. Esse, o caso de Chainsaw Man tem. Sim, Chainsaw Man tem. E não só isso, não é só uma música diferente pro encerramento de cada episódio. Eles mudam a animação também. Sim. O interessante nesse ponto é que, assim, tem algum... se você pegar, tem bandas famosas no meio, que a gente, pelo menos a gente aqui do Ocidente conhece, como Maximum The Hormone, que é o encerramento do terceiro episódio, com a música Hawatari Nyoku Senti. Pra quem não conhece, Maximum The Hormone é simplesmente uma das bandas de metal pesado que fez a segunda abertura de... De Death Note, eles fazem a segunda abertura e o segundo encerramento. Exato. Também temos Aimer, com a banda Deep Down. Aimer, inclusive, fez, se eu não me engano, eu não vou lembrar direito, mas eles fizeram abertura ou encerramento pra Naruto. É, e tem Fight Song do Eve. O Eve faz a primeira abertura de Jujutsu também. Olha aí, tá vendo? Tem algumas bandas já... pegadas aí pro mundo dos animes, então pode ver que foi um trabalho até, assim, por trilha sonora foi muito bem feito. Mas assim, Jujutsu, até agora, ou seja, final da segunda temporada, tem 4 openings e 4 endings, só. Não tem um por episódio, não. Então tá, eu devo ter me enganado mesmo. Vamos lá, o mangá de Chainsaw Man começou a ser lançado no dia 4 de março de 2019, enquanto aqui em Terras Brasílias começou a ser lançado em 24 de março de 2021, voo ano retrasado. Serialização lá fora varia entre o bimestral e o trimestral, e a autoria é de Tatsuki Fujimoto. A editora que publicou lá fora, lá no Japão, é a Shueisha, com a nossa querida e já conhecida faz um tempão, Weekly Shonen Jump. Já aqui no Brasil, a publicação de Chainsaw Man é por meio da Panini. Panini patrocina nós. Tem 16 volumes lá no Japão e aqui no Brasil 15, atrás apenas de um só. Temos um filme que... A gente alcança, né? Ah, alcança, fácil, fácil. É porque a Panini tá fazendo o lançamento de alguns mangás entre bimestral e trimestral, então eles estão lançando mais ou menos na mesma vibe. Uhum. E nós temos um filme que vai ser logo logo lançado com o um arco que vai suceder este episódio, que é o Gekijouban Chainsaw Man Reze Ren, que é o filme do arco do Reze. Da Reze. Da Reze, obrigado, Rita. Conforme uma notícia que eu recebi do Anime News Network, ainda não tem um lançamento agendado para esse filme e eu não tenho informação de transmissão e de produção deste filme, tampouco a duração dele. Ou seja, ele só foi avisado que ele vai ser lançado. Quem vai fazer o filme, obviamente, é o mesmo estúdio que fez o anime, que é o MAPPA. Se vocês quiserem dar uma olhada no trailer de lançamento, eu vou postar aqui no post, né? Vou deixar aqui no post pra vocês verem. Inclusive, depois, pro pessoal aqui que tá gravando comigo, eu vou deixar o link do trailer pra vocês. Beleza? Jota, como o Nerd Master não tá aqui hoje, vou deixar pra você o aviso de spoiler, tá? Ah, meu Deus. Bom... Meu jagunçozinho querido, meu otakuzinho cheiroso, VoMC que tá aqui ouvindo esse episódio e ainda não assistiu o anime que a gente vai falar, cara, você tá aperreado, né, meu irmão? Por favor, vai lá assistir, quer dizer, dá uma pausazinha, assiste e volta. Se você ouvir sem assistir e depois ficar reclamando, eu vou jogar uma praga tão grande que tu nunca mais vai apertar uma tetinha na vida, viu? Boa, boa. Intenso. Piada de a ver com o episódio, vamos lá. Rita, traz a sinopse da série pra gente, por favor. Chainsaw Man é a história do Denji. O Denji é um menino pobre, zoado, abusado, que o pai jogou um monte de dívida em cima dele e morreu. E aí, ele faz um amigo, que é uma coisinha laranja fofa, adorável, chamada Potita, que é uma serra elétrica, é um demônio. E aí, eles são amigos. Depois de ser jogado numa enrascada, o Denji morre e a Potita fala, não, eu quero que você realize seus sonhos. E a Potita vira o coração do Denji. Então o Denji fica lá sozinho, sem amigos, sem nada, com um fio saindo no meio do peito, ele puxa, ele vira o homem motosserra, se vinga do cara que matou ele, e aí ele é contratado pelo governo para ser o matador de demônios. E a gente vai acompanhando o que caralhos está acontecendo com o Denji nesse caminho todo. Muito bem. Eu tinha feito uma sinopse através do My Name List com uma, uma adaptação, porque eu fiz uma tradução e depois uma adaptação para poder reduzir, porque o bagulho é bem grande. Mas a Rita reduziu isso muito melhor do que eu, então muito obrigado, Rita. O da Rita ficou muito melhor. Vamos começar com, falando um pouco sobre cada um dos personagens principais. E vamos falar um pouquinho sobre o Denji. O que vocês têm... qual é a percepção de vocês a respeito do Denji? Você não quer falar dos dubladores primeiro? E aí depois a gente fala os comentários? Pode ser também. A voz dele emprestada ao Denji no Japão é o do Kikunosuke Toya, que ele fez, entre outros personagens, o Akira Kiyose de Unite Up, do Mikoto Yuzuki de Yuzuki-chan Chino Yonkyodai. Nossa, essa me pegou de jeito. E o Doni de Nanatsu no Taizai, quarta temporada. Mokushiroku no Yonkishi. Como vocês... se vocês forem procurar sobre ele... Ele é um seiyuu novato, ele não tem muitos trabalhos, mas o trabalho dele foi muito bem, obrigado, como Denji. A voz dele aqui do Brasil é o nosso querido e já conhecido Eric Boglo, que ele fez, entre outros personagens, o Aang, de Avatar, a Lenda de Aang, claro que eu tinha que colocar esse porque eu sou beat da série, Kazuma Sato, de Konosuba, esse daqui era pro Nerdmaster, infelizmente não participou, e o Hatri Langris Vod, de Black Clover. Agora, o que nós podemos falar sobre o Denji? Eu acho que quando você vai definir o Denji em qualquer seara, qualquer aspecto, você tem que usar esse termo, que é um termo da internet que eu vou explicar, que ele é um incel. Incel, ok. Incel é um jargão americano que significa celibatário, quando você é involuntário. Oh. Obrigada, Jota. Quer dizer que ele quer muito pegar meninas, mas ele não consegue. Normalmente, uma pessoa que tem esse estigma de incel é uma pessoa que, então, quando ele não consegue pegar mulheres, ele culpa mulheres por isso. E ele fica lá, não, eu não peguei as meninas porque as meninas tudo escrota, elas e começa a... O incel de verdade começa a soltar um discurso meio machista. Ah, tá. O Denji, no caso, ele é resignado nessa situação, né? Ele culpa a si mesmo pela impossibilidade de alcançar esse fim aí, né? Olha aí. Sim. Mas o Denji não só é um incel resignado, como ele é uma pessoa... Existe um triângulo das necessidades básicas dos seres humanos, né? E ele é um triângulo meio famoso e meio usado bastante na narrativa, porque se você tem uma pessoa extremamente bem realizada, é difícil de você motivar o personagem a ir nas jornadas que você quer que eles vão. No caso, o Denji tá literalmente na base da pirâmide. Ele não tem onde dormir, ele não tem o que comer, ele não tem aonde morar, ele não tem saúde, ele não tem absolutamente nada. Ele doou a própria bola direita pra conseguir uns centavos aí. Tem um Yakuza que pergunta, se você engolir esse cigarro, eu te dou uma moeda. E o Denji vai lá e engole um cigarro. Na verdade, ele finge que engoliu o cigarro, mas ainda assim. Não, essa cena, ela é forte porque... ele se faz de bobo, ele faz o que o cara quer só por causa do dinheiro, e quando o cara vai embora, você vê que aquilo era fingimento. Na verdade, ele fez, e fez puto da cara, mano. Que massa, velho. Ele tem o desespero do triângulo de necessidades, mas ao mesmo tempo, o Denji é mais inteligente do que as pessoas dão crédito pra ele, porque ele não tem nenhum tipo de educação formal, porque ele tá tentando lidar com as dívidas do pai desde muito novo. Mas tem uma cena que me deixa muito triste, que ele pega, tipo, água com farinha e come achando que isso é bolo, sabe? Porque ele não sabe o que é bolo. E aí, quando a Potita toma o coração dele, a Potita fala assim: eu queria que você realizasse todos os seus desejos. E o desejo do Denji naquele momento é poder acordar de manhã e comer uma torrada com geleia todo dia. E é um desejo tão mínimo, e você fica, caralho, que desesperador. Pois é. E aí, quando ele morre e volta com o coração da Potita e começa a trabalhar pra Makima, a Makima garante pra ele que ele vai poder comer pão com torrada, torrada com geleia todo dia. E aí ele vai pro próximo nível da pirâmide. Ah, agora que eu tenho minha comida garantida, o que eu preciso desejar? E ele fala, pô, nunca peguei num peitinho. Acho que eu queria pegar no peitinho antes de morrer. E ele fica focado nisso. Mas diferente de muitos homens machistas que eu já conheci pessoalmente, o Denji, quando ele tá com a menina desacordada no colo dele, ele espera ela acordar pra perguntar se ele pode pegar no peito dela. E eu acho esse detalhe extremamente importante. Claro. Bem rico, né? Bem rico. Fala muito do personagem. Fala muito do personagem. Ele foi tão desrespeitado a vida inteira que ele tem naturalmente um respeito pelas outras pessoas. Eu acho maravilhoso. Eu acho o Denji um personagem incrível. Tem uma coisa que antes dessa cena aí que tu mencionou, é que antes da abertura, ele tá lá naquela vending machine e eles estão conversando e ela faz a proposta a ele, porque tem que resgatar o Miau, né? Uhum. E aí ele, que um gato? Se fosse um cachorro, até que eu ia, mas um gato? Aí ela fala assim, olha, se tu for, eu deixo você dar uma apertadinha. Rapaz, o cara muda de atitude em um segundo, mano. E se torna o cara mais proativo do mundo. Vamos lá! Por que quem faz isso com um gato, rapaz? Que coisa horrível! Que não sei o que. Como assim, mano? Você tava, há um segundo você tava cagando e andando pra isso, velho. Puta merda. É nesse ponto que, assim, o que eu gostei no Denji nesse ponto foi realmente essa questão da inocência dele pra muitas coisas. Porque, assim, não... porque ele não tem experiência de vida nenhuma. Não tem o que você falar de outra maneira a não ser inocência. Porque, assim, pra muitas outras coisas ele é muito experiente, inclusive até resignado, como o próprio Jota já disse. Mas... na maioria das coisas, o que ele tem é basicamente uma inocência sem limites, porque ele não teve experiência a respeito disso, tipo, né? Pagando... ele tem uma inocência somada a uma ignorância, porque ele tem uma ignorância inerente também. Sim. Ele realmente tá aprendendo sobre o mundo conforme ele vive, né? Tá desenhando o próprio caminho. Bom, exato. A primeira vez que ele come bolo, ele fala, caralho, isso é bolo, eu não sabia se... Cara, eu fiquei emocionada, eu fico muito tocada com essas coisas. Porque pra gente é um negócio tão quase sem importância... trivial, exato. Porque aí quando chega na base, quando chega pra ele, que nunca teve isso, e ele tem uma reação como se a gente tivesse, por exemplo, sei lá, alguma coisa que a gente nunca tinha comido na vida e não sabia nem que existia direito... pra gente que sempre teve, isso daí é uma inversão de medidas que é absurda. Bom, na sequência de personagens, nós temos que falar, sim, da Potita. Eu falo ela... Eu falo ela porque Pomba tem voz de menina, tanto no original quanto no em português. E só, eu diria assim... e na fonte que eu peguei pra poder falar sobre a Potita, fala que é um bichinho de estimação. Muito pelo contrário, porque a Potita é muito inteligente. E é uma demônio. Então, com certeza, eu trato mais como parceria, eu diria até como um amor incompreendido do lado da Potita, do que basicamente esse negócio de bichinho de estimação. O relacionamento do Denji com o Potita é uma coisa que eu vi replicada agora nesse anime novo que tá na Netflix, My Demon. Não sei se você já viu? Não, ainda não, mas... Mas o gênero da Pochita não é claro no japonês. A gente fala no feminino porque Pochita é uma palavra que parece feminino. Mas eu já vi traduções em inglês que chamam ele de ele. Chamam Pochita de ele. Sim. Então, o gênero de Pochita não importa muito, mas... Ainda assim, a relação de Pochita com o Denji é uma coisa muito tocante, porque Pochita também não sabe o que é bolo. Pochita é um demônio que era o demônio da Moca-Serra, que é um demônio capaz de destruir outros demônios, é um demônio extremamente poderoso. Porque assim, a gente não citou esse detalhe do cenário, mas o mundo de Chainsaw Man não é exatamente igual ao nosso. No mundo de Chainsaw Man, os medos das pessoas ganham forma de um demônio. E quanto mais as pessoas temem esse demônio, mais forte ele é. Então o demônio da guerra, o demônio das armas de fogo, o demônio da terra elétrica, eles são coisas fortes. O demônio do tomate é meio whatever, sabe? Sim. E aí a Pochita é um demônio muito forte, porque como ela consegue derrotar outros demônios, os demônios deixam ela muito forte porque eles têm medo. Sim. Então a Pochita nunca teve as pequenas felicidades da vida. E com o Denji, ela consegue. Então quando ela dá o coração para o Denji, ela tem esse desejo de eu quero que você tenha todas as suas felicidades. Até porque o relacionamento entre o Denji e a Pochita, mesmo antes da fusão, já é um bagulho muito intenso. Tipo, é como se os dois fossem melhores amigos desde sempre. Sim. Aliás, não é como se fosse, na verdade é mesmo isso. É que a Pochita só chega na vida do Denji depois que o Denji já tá tentando lidar com a dívida do pai. Sim. Bom, a voz da Pochita lá no Japão, por isso que eu falei ela, porque foi toda uma inserção por parte da adaptação do anime, que é da Shiori Izawa. Ela fez outros personagens como a Sophie Pulone, de Kido Seishi Gundam, Suisei no Majo e o Bamon de Esvai à Loucura. M. Pino de Eden Zero. Quem vai à loucura sou eu. E eu! E a Sakura de Idiranai de Nagatoro-san. Que inclusive foi um dos animes que eu gostei bastante. Que me ensinou a lidar com o bullying do jeito que foi do jeitinho que eu sofri. Então, mas aqui no Anime Spheres a gente já falou várias vezes de personagens masculinos que são dublados por mulheres. Os mais famosos são os próprios do Naruto, o Luffy e o Goku. Sim! Tá? Mas, então, mas isso... ser uma seiyuu feminina não quer dizer que é um personagem feminino. Sim, sim, sim. Você tem toda a razão. Mas é mais pela forma com que a Shiori interpretou a Pochita. Por isso que ponto que eu levei, entendeu? Talvez o tom de voz e a maneira de interpretar seja para imprimir mais fofura ao personagem, né? Porque é um personagem, como a Rita disse, por mais que ele seja temido, é um personagem fofo, né? No início da, sim, da obra. Sim, a Pochita é muito bonitinha, eu quero muito uma pelúcia. Não, eu já quero uma, pode mandar aqui, vou deixar o meu CEP aí para quem quiser enviar. Né? Só pra ir continuando aqui, a voz que foi emprestada aqui no Brasil foi da Bia Menezes, que fez, entre outras personagens, a Toru, protagonista de Kobayashi-san no Maid Dragon, a irmã Lily, a quem o Asta sempre se declara em Black Clover, e a Emi Yusa, a heroína Emília, de Hataraku Mao-sama, que é foda pra caralho também. Agora, a personagem dos principais, a mais misteriosa de todos, Makima. A Makima é uma mulher que ela trabalha para o governo japonês e ela é contratada para se livrar do demônio dos zumbis. O demônio dos zumbis é o demônio que mata o Denji e faz com que ele se funda com a Pochita. E aí... a Makima precisa se livrar de demônios que são perigosos. Então ela chega no Denji e fala, você é um demônio ou você é um humano? E aí ele fala que ele é um humano, ele volta à forma humana dele. Ainda tem um fiozinho pendurado no peito. E aí ele tá em choque, né? Ele perdeu o único amigo dele, o cara que tinha a dívida do pai dele, jogou ele pra esse zumbi, morreu, porque o zumbi transformou os Yakuzas em zumbis também. E o Denji tá completamente jogado no mundo sem rumo. E aí a Makima dá um abraço nele. E aí ele, naquele momento, ele não sabe o que ele está sentindo e ele assume que o que ele sentiu é amor. E ele se apaixona pela Makima. Sim. E aí a Makima fala assim, se você trabalhar pra mim, eu não te mato. É aquele tipo de decisão, quando você vai contestar depois, pô, você me manipulou pra não sei o que, pra não sei o que. A Makima é do tipo que falaria, não, eu te dei uma escolha. E você fica tipo, que mano, é escolha, irmão. Você me deu escolha entre morrer ou ficar trabalhando pra você, isso não é uma escolha. De qualquer forma, o Denji tava lá, pirado das cabeças, ela dá pra ele uma torrada com geleia, ele entra em puro êxtase e ela fala assim, se você trabalhar pra mim e for meu cachorro, você pode comer torrada com geleia todos os dias. E aí ele responde, ufa. É esse ponto que assim, eu vejo muito a Makima, que ela se aproveita da situação e ela vai utilizando não só o Denji, mas todos os outros caçadores. Sim, e aí isso tudo que eu falei é só o primeiro episódio do anime, veja bem, um episódio muito intenso. A Makima, então, vai usando o Denji pra matar outros demônios, afinal de contas, isso é um privilégio do demônio da Serra Elétrica. Joga o Denji pra morar com o Aki, joga o Denji pra fazer as coisas lá. E aí a Makima se torna uma figura misteriosa no governo, que você vê às vezes ela usando uns poderes, é sempre muito chocante. E você começa a ver a enrascada que o Denji se colocou quando ele se colocou na posição de ser o cachorrinho da Makima. A Makima é aquela... A Makima, na verdade, é um personagem muito dominador, que se você lê mais coisas do Fujimoto, você percebe que ele gosta muito do estereótipo que ele escreveu na Makima, porque parece que ele gosta de apanhar de mulher bonita. É isso. Basicamente, um masoquista. É. Enfim. O que eu tenho a dizer também sobre a Makima, pelo menos por enquanto, na primeira temporada que a gente conhece muito pouco sobre ela, é que assim, ela é muito poderosa. Ponto. Porque no final da primeira temporada você vai ver que só o uso do poder dela acaba com alguns demônios mais fracos a uma distância considerável. É, então, a Makima se torna uma criatura quase onisciente, né, na situação, porque ela tem muitos contatos dentro do governo, ela sempre sabe o que está acontecendo. E você começa a ficar com medo dela, porque ela é uma coisa muito forte. E aí, no cenário de Chainsaw Man, o Denji, ele não precisa ceder nada dele pra usar o poder da Potika. Ele só precisa, se ele bebe sangue, ele fica ele fica forte por mais tempo. Mas ele tá bem, a Potika e ele eram realmente amigos. Outras pessoas conseguem usar poderes de demônio se eles pagarem o preço à altura. Sim. Então, tipo, tem um cara que ele tem umas cicatrizes e ele fala, eu não consigo fazer mais contrato com nenhum demônio, porque não tem mais nada. E aí você fica tipo, caralho, ele deu as bolas, ele deu um rim, ele deu um olho, ele foi abrindo mão das partes do corpo pra poder usar os poderes demoníacos. E isso tem muito a ver do que o demônio quer no contrato. Sim. Então tem um demônio que é o demônio da raposa, que ele é bastante usado porque a raposa gosta de seres humanos, mas você só consegue usar a cabeça da raposa, que é o mais forte, se a raposa acha você uma pessoa bonita. Que eu achei isso muito engraçado. Se você é feio, você nunca vai conseguir usar os poderes da raposa. Porque tem muito a ver com o gosto de cada demônio individualmente. E aí você tem pessoas que têm uma relação mais intrínseca com demônios e você vai aos poucos vendo que tem alguns demônios que têm a forma humana e você tem algumas coisas chamadas fiends. Você sabe definir fiend, Jorge? É fiend? Não, fiend é o que a power é. Ah, tá. É quando um demônio toma posse de um ser humano e controla o ser humano, mas aí não é mais um humano, é só um demônio. E eles costumam ser muito burros. Ah, sim. É que assim... Pode ser traduzido também como um demônio, mas é um demônio diferente. Porque a gente, em inglês, a gente tem os termos demon e tem o termo fiend. Mas são diferentes entre si, embora tenham a mesma tradução para o português. Em japonês, o fiend é o majin. Ah, o majin, tá. É, e o demônio é o akuma. Ah, também tem essa diferença no japonês, sim. É, por aí. Mas o que me leva a crer, voltando a Makima, é que ela fez um contrato com um demônio poderosíssimo e que é muito ligado a ela. Porque eu não vejo ela ter os drawbacks, pelo menos nessa primeira temporada, quando ela usa os poderes. Exato, ela só precisa pagar o equivalente, né? Então, quando ela usa os poderes, ela não paga os poderes dela. Ela usa terceiras pessoas pra pagar por ela. A Makima é maravilhosa. Ah lá, o Jorge também gosta de apanhar de mulher bonita. Ué, o Jota. Só vejo vantagem. Então, eu não chego nesse nível de masoquismo, não, mas o Jota eu não posso ter nada. Bom, no caso da Makima, eu acho interessante que ela já denota uma superioridade na primeira aparição dela, quando ela se aproxima do demônio da motosserra e ela o abraça, o acolhe, entendeu? Mesmo sem conhecer, só olhando, só lendo o ambiente, entendeu? O Denji fala, eu queria um abraço, ela vai lá e abraça, ponto. E eu falo assim, cara, mas quem faz isso? Ela é uma caçadora de demônio. Cara, ela é uma exterminadora de demônio. Como é que a filha da mãe faz uma coisa dessa? Isso denota um grande poder de percepção e uma superioridade grande, né? Mesmo ela, no primeiro momento, se apresentando tão meiga, tão doce, tão dada, né? Mas tem também que realizar desejos é um negócio muito complicado no cenário de Chainsaw Sim. Man. Porque quando te fazem um pedido e você realiza, você tem o direito de pedir algo em troca. Então, o Denji pede um abraço, ela concede esse desejo. Então, com isso, ela já conseguiu um controle por cima do Denji. No caso do Denji, o controle que ela tem em cima dele já começou já com aquela história da torrada com geleia, né? Já começa por aí. Mas isso veio depois. Isso é depois. Ele começa no abraço, né? Começa ali no momento que o cara tá lascado, anêmico, morrendo ali. Vai cair e eu quero um abraço. Ela, ok, vamos aí. Agora você tá me devendo. Exato! Bom, voltando aqui à pauta, a voz que foi emprestada à Makima foi de Tomori Kusunoki. Ela fez, entre outras personagens, a Karen Kohirumaki, daquele spin-off de Sword Art Online, o Gangan Online 2. Ela é a protagonista, aquela mina que se veste cor-de-rosa. A Oba Wakura, de Mato Seihei no Slave. É um anime novo que é bastante interessante a história. Eu li o mangá e achei... Eu leio o mangá também, é bem interessante. E a Yoko... Eu acho que ele tem um título infeliz, mas é um mangá ok. Sim. Não, mas até aí tem a ver com o andamento da história, então não é tão infeliz assim. Ele tem um título infeliz, sim, mas a gente conversa sobre isso depois. E a Yoko Tianoto, do Bastard, da Netflix. A voz aqui brasileira, nós temos a nossa querida, e nós queremos ela aqui, aliás, Eric Boglô, Bia Menezes, Luísa Viotti, todos os outros, nós queremos vocês aqui também. Luísa Viotti, que faz a voz da Makima, ela faz, entre outros personagens, o Happy, de Fairy Tail. Ai, que fofinho. A Riveria Lios Alfie, de Danmachi. E a Echidna, de ReZero. Isso daqui, a Luísa Viotti faz só pra confirmar o que a gente tava discutindo mais cedo, eu e a Rita, sobre o fato de ter voz feminina e ser ou não personagem feminino. Agora nós vamos falar sobre o Aki Hayakawa. Pra mim, o personagem mais sensato e centrado que nós temos aqui neste anime. Mais ou menos. Mas ao mesmo tempo não, né? Tipo assim, o Aki é o rabo de cavalo, Sim. né? Então, ele não fica tão centrado quando a Power se muda pro apartamento dele, né, mano? Ah, mas aí é outra história, né, velho? É que o Aki é a referência de normalidade de Chainsaw Man. Você tem um monte de coisa acontecendo de doideira, aos poucos o leitor vai se perdendo. E o Aki, ele é um cara que ele trabalha no governo como um caçador de demônios, ele consegue usar a cabeça da raposa. Ele é um cara que ele acorda de manhã, faz a torrada dele, fuma um cigarro na varanda, se arruma pra ir trabalhar. E ele tem uma rotina de normalidade mesmo. E ele, a Makima bota o Denji pra morar com ele. E depois bota a Power e o gato junto. Meu Deus. Isso deixa o Aki enlouquecido. Mas o Aki tem uma mentora, que é a mulher que fuma. Himeno. E a mulher que fuma fala assim. A Himeno fala assim. Só consegue sobreviver nessa merda desse esquadrão de caça de demônios do governo se você é biruta da cabeça. E aí o Aki faz uma cara do tipo, ah, mas esses são os outros, eu sou normal. E aí você vai vendo as decisões que ele vai tomando na série e você fala, é, amigo, você também é biruta da cabeça. Eu achei maravilhoso, assim, fala muito do personagem, como você diz. No dia que a Power chega, antes de chegar, tá o Denji lá sentado comendo torrada com suas geleias. E ele tá lá na bancada cortando cebola e alho poró pra fazer um carê. Exato, é a normalidade, que é um negócio que o Denji nunca teve e a Power é muito menos. Ah, Power é... A Power não é nem tanto uma pessoa, é uma entidade da natureza, velho. Valeu. Não, a Power é o fim. Sim. Mas assim, o Aki... Ele é um cara que ele tem um objetivo muito claro, e isso dá pra ele uma certeza de quem ele é com muita estrutura, né? Então, o objetivo da Makima é encontrar o demônio da arma e usar o Denji pra derrotar o demônio da arma. E o Aki tá querendo achar o demônio da arma também, porque foi esse cara que matou o irmão dele. Mas o Aki... Ele vai se acostumando com o Denji e com a Power e vai, tipo, manipulando ele. Então, os dois estão, tipo, sendo mal educados. Ele tira um chiclete do bolso e fala, se vocês forem bem educados, eu dou esse chiclete pra vocês. E eles são bem educados imediatamente, sabe? Ele vira aqui, tipo, o irmão mais velho da família. Mais uma quebra de expectativa no comportamento dos personagens. Basicamente, ele vê a Makima fazendo isso com os dois... Fala assim, ah, que legal, vou ver se eu consigo fazer. E ele consegue. Ele consegue. Então, mas quem que tem a ideia de fazer um negócio que a Makima faz? É meio que isso. O Aki é mais maluco do que ele faz Sim. parecer. Mas é aquela velha história, né? Nunca julgar o livro pela capa. Ele consegue espelhar alguns comportamentos, né? Ele consegue espelhar um pouco o comportamento da Makima quando tá na presença dela. Ele consegue espelhar o comportamento da... Principalmente os vícios da Sensei. A Himeno. Ele começou a fumar por Sim. conta dela, coisa assim. Ele é bem um espelho, né, de figura de autoridade. É e é bem o interessante também que se vocês prestarem atenção, vocês ouvintes, porque a Rita com certeza já sabe isso de cor e salteado, é a questão da expectativa de vida do Aki. Ele vai utilizando. Ele, pra poder utilizar a espada dele, o poder demoníaco ao qual a raposa permite que ele utiliza parte da expectativa de vida dele. Então, se ele utilizar o poder dele, ele vai morrer mais cedo. Ponto. E mais pra frente, um pouco nessa temporada, ele faz um contrato com o demônio do futuro. O demônio do futuro consegue, portanto, ver o futuro. E o poder que ele concede é que quando a pessoa tá lutando, ela consegue ver, tipo, alguns segundos no futuro pra ela conseguir lutar Eficiência. Com mais capacidade Sim. de... exato. E o poder do... O que o Aki tem que pagar de volta pra ter esse poder forte demais é... O demônio do futuro chega e fala assim... Eu quero te dar o meu poder porque eu quero estar lá quando você morrer, porque vai ser muito intenso. E você, quando lê aquilo, você fica, uff, caralho, e agora? Como é que vai ser isso? O Aki ainda não morreu no anime, mas caralho, quando ele morre no mangá é muito triste, puta que pariu. A questão do Aki morrer ou não deixou, já logo na primeira temporada, deixou de ser se ele vai morrer. Pra quando ele vai morrer. Porque a morte dele é certa. Voltando aqui à pauta, a voz emprestada a ele lá no Japão é de Shogo Sakata, que fez, entre outros personagens, o Takuya Yanagida, de MF Ghost, que vocês estão vendo que é a sequência de Initial D, que tá rolando agora nessa temporada, que, segundo fontes, tá foda pra caralho. É, Sasaki Karin, de Fire Force. E o Carbo, de Dr. Stone. A voz brasileira dele é de Sérgio Cantu. Uhul! Que fez, entre outros... Não entendi esse uhul, mas beleza. Ah, ele fez o L, mano. Ele fez, entre outros personagens, o William Vengeance, que é o capitão da Aurora Dourada, de Black Clover. O cara que utiliza uma máscara. É, o L, de Death Note. Exatamente. E o Victor List. Por isso o... Ah, sim. E o Victor List, de Fire Force. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa Fiend, sobre essa entidade, sobre esse acontecimento que é a Power. Power. Ela trouxe outra referência, mas beleza. É a Power. A Power é o fim do demônio do sangue. E antes da Power aparecer, a Makima tinha dito pro Denji: pode matar os fins de ator que é direito, porque eles são todos muito burros e eles só atrapalham. E a Power criou com o gato dela uma relação parecida com o que o Denji tinha criado com a Potita. E aí tinha esse demônio, que é o demônio do morcego, que tava tentando usar a Power para conseguir pessoas por ele, para ele conseguir se alimentar sem ser atacado pelo governo. E ele estava usando o gato como refém. E a Power tava, tipo, pelada, chorando, caçando pessoas. Então, esse flashback da Power, ele é tão intenso, tão visceral, e ela tá pelada do começo ao final e não tem conotação de erotismo, cara. Que coisa legal, né? É a maneira que fizeram isso. Não, o enquadramento não tem o ponto de vista masculino que normalmente a mídia Sim, faz. Eu diria que é um negócio bem natural, né, Jota? Um negócio bem natural. Eu gosto quando... É uma normalização da forma humana. Sim, eu gosto bastante também. E aí, quando o Denji vai lutar contra ela, ele percebe isso tudo. Ele meio que vai um pouco contra o que a Makima manda ele fazer. E aí, eventualmente, a Power vai morar com o Aki, porque a Makima fala: bem, essa aí vai ser útil pra mim. Tudo bem, então, Denji. Dessa vez eu não vou te punir. Aki, você cuida dela. E o Aki fica tipo: o que, que eu tenho a ver com isso? E aí tem aquela história... que ela vira pro Denji e fala: se você me ajudar a resgatar meu gato, eu deixo você apalpar meus peitos. Sim. Só que nessa história aí, tem a luta contra o demônio sanguessuga. É, o do morcego. Não, primeiro o morcego, depois o sanguessuga, porque aí o Denji já tá sem sangue, aí só sai assim um pitoco de serrinha da testa dele. Mas ele tá lutando com um demônio que tem umas 6 tetas ali, cara. Por que ele não aproveitou pra apertar uma, velho? Porque ele queria... O Denji, na verdade, ele queria pegar as tetas da Makima, porque ele estava apaixonado por ela. Mas a Power ofereceu. Então agora que ele... É aquilo de novo que os demônios fazem, né? Você faz um desejo, se vão realizar, você pode fazer um favor de volta. Então ele pediu pra Power e a Power falou: vou realizar o seu desejo. Então pra isso... O Denji tá fazendo o melhor que ele pode pra salvar o gato. Então, como se eu entendi bem, não tem a ver com o objetivo, mas sim com o acordo, né? Isso. Muito legal. É aquela que... E esse conceito de troca de favores, vamos dizer assim, a gente já vê desde Fullmetal Alchemist com o Tota. Com o Coca-Tota. A troca equivalente. Isso, na verdade, a troca equivalente. Isso, na verdade, é um conceito muito taoísta. Tem várias coisas japonesas que tem isso. Jujutsu Kaisen é meio baseado nisso também. Por isso que é interessante você prestar atenção que a troca equivalente pode ser muita, algumas vezes pro bem, tipo, conceder poderes sem muito drawback, que é o caso do Dendi, que é o caso da Makima. E tem alguns casos que é um drawback absurdo, que é o caso do Aki e é o caso da Himeno. Sim. Outro exemplo clássico de troca equivalente muito prevalente em anime é a Yuko. Sim, Tsubasa, sim, e sim, sem dúvida. Bom, a Power, depois que o gato é resgatado e que o demônio do morcego é triturado, vamos dizer assim, né? Porque vamos dizer o que é verdade, porque todos os demônios eles não são só mortos, eles são triturados, dilacerados pelo Dendi com o seu poder da motosserra. Aí quando a Power devolve, consegue pegar o gato de volta, que é o Miau. Não, ouvinte, você não ouviu errado. O gato se chama Miau. Nyaku. Sim, exatamente. Aí a Power falou: ah, tá, beleza, você quer pegar? Pega. E aí vem a piada do petanco de novo. Com que. Aí a Power, tipo, deixa o Dendi pegar nos peitos dela, só que aí você descobre que pra parecer que ela tem mais, ela utiliza um sutiã com um enchimento. E assim, quando eles superam essa parte, o Dendi de fato consegue pegar no peito dela, ele fica meio decepcionado, porque é tipo, só isso? Não, achei que fosse uma coisa. O que mais você queria? Eu achei que fosse uma coisa mais impactante, sei lá. O mundo ia descontinuar. Eu diria que se fosse da Makima, né? Seria muito mais impactante, mas beleza. É aí que ele percebe que é mais interessante se você gosta da pessoa. Mas de volta pra pirâmide, ele dá um passo mais pra cima na pirâmide. Agora eu já peguei o peitinho, então o que, que é a próxima coisa que eu preciso querer? Dar um beijo. E aí isso Sim. fica na cabeça dele. Mas aí ele não quer dar um beijo na Power, porque a Power é nojenta. Não, mas é isso e mesmo. E a Himeno ainda não, mas é nojenta. A cena com a Himeno me traumatiza, gente. Eu não consigo, eu detesto ela. Eu só tô contando aquela cena. Bom. Ouvintes, eu não vou dar esse spoiler. Vocês vão ter que assistir Chainsaw Man e vir aqui comentar comigo que você concorda comigo. Se você discorda, eu devo dizer que eu já não corro esse risco porque eu realmente não gostei. Bom, muito. Vamos lá. A voz da Power em japonês é a nossa querida Fairo Ozai. Ela fez, entre outros personagens, Arinia Deodogia, de Mushoku Tensei, a irmã daquela guarda-costas da família do Rudeus, a Shishili, de Konosuba Bakuen-O, do spin-off da Megumin, uma das amigas da Megumin. E pra total delírio da Sara, Jolene Kujo, a Jojo da parte 6 Stone Ocean de Jojo's Bizarre Adventure. A voz brasileira da Power é a Pamela Rodrigues, que, entre outras vozes, fez a Tânia Von de Gurechaf, de propósito por causa do Nerdmaster, de Ojo Senki. A Kumoko, ou Shiraori, de Kumodesuga Nanika, que eu já falei que é foda pra caralho. E sim, eu coloquei todo o sobrenome da Elga de Isekai Oji-san, que é um bagulho absurdo. Elga Suzayo Gyere Zegal... essas coisas todas aí. Ela fala tudo isso daí no anime. E a Ponyo, que a gente já fez o episódio sobre Ponyo, que é do Estúdio Ghibli. Agora, deixando um pouquinho de lado a questão da Himeno, vamos falar sobre alguns vilões que valem a pena serem citados por questão de importância no plot. Porque assim, ouvintes, a quantidade de demônios que aparecem pro Dendi e pra Power darem cabo deles, aliás, o Aki também, mas o Aki não se envolve tanto, é absurda. E a gente não vai listar todos esses demônios, a gente vai listar apenas os que tiveram alguma importância pro plot. O primeiro deles é o demônio zumbi, que é o que, basicamente, como a Rita disse, é o demônio que mata pela primeira vez o Dendi. E ele é aquele cara que é ganancioso, não importa o quanto você dê pra ele, ele quer sempre mais. Não é à toa que ele é um Yakuza. E O cara... Em troca do poder do demônio, ele deu a vida dos acertos. Na verdade, ele deu a própria também. É. E assim, eu acho interessante, falando de um outro assunto, a qualidade de animação de Chainsaw Man é muito boa. E na luta do Denji contra o demônio zumbi, você tem uma mescla de animação 2D com animação 3D que... Se você tem o olho pra isso, você fala, ah, aqui foi 2D, aqui foi 3D, aí você vai pesquisar e você estava errado. Porque o Estúdio Mapa tem uma qualidade técnica nessa luta que é fenomenal. E... Mas, dito isso, eu ainda prefiro ela no mangá. Mamias! Ah, olha só, polêmicas. E... O Fujimoto, ele faz um uso de preto muito bom. O preto que ele usa no mangá, porque é um mangá preto e branco, ele usa pra fazer os quadros em enquadramento e também o sangue. E aí, às vezes, uma cena junta na outra, nesse preto que é o sangue e as sombras. E aí no anime, como o sangue vai ser vermelho e as sombras vão ser a sombra do qualquer que esteja acontecendo ali, você tem uma separação dessa parte, que eu acho que no mangá é mais impactante. Mas o anime está incrivelmente bem animado, caralho. Uma coisa que eu não posso dizer a respeito de Chainsaw Man... É questão de animação, porque muitos animes por aí tentaram incluir 2D com 3D e falharam miseravelmente. Nós podemos falar de Berserk nessa parte. Mas, cara, eles conseguiram mesclar muito bem o 2D com 3D, o negócio ficou bem interessante, eu gostei muito do resultado final. Pode falar, Jota. Mas fala, Jota. A questão da animação, no início, me lembrou rotoscopia, né? Porque a animação ela é bem fluida, parece que existe um humano ali por trás, alguma coisa. Mas o que me deixa imerso na animação é a quantidade de itens animados por cena. Então você tem tripas balançando, se mexendo, sangue caindo, o corpo animado em todos os pedaços do corpo dos personagens estão sendo animados ali. O caimento da roupa, cara, é incrível. Então, é muito fluido. No início, eu pensei que tinha alguma técnica rotoscópica por trás, e eu fui procurar saber. Não, é uma mistura, como a Rita falou, de 3D com 2D. Ah, mas se você pegar atenção... Muito legal. Ah, mas se você pegar tripas, né? A técnica de rotoscopia não é só pra você utilizar diretamente a animação, ela também pode ser como um conceito. Sim, mas é que em Chainsaw Man eles não usaram. Eles não usaram. Mas parece que eles usaram. Então, mas esse é o ponto que eu tô querendo chegar. Eles usaram a rotoscopia não como um conceito, não como uma parte de animação direta, mas sim como só um conceito mesmo. E é o anime que tem a maior quantidade de tripas por polegada quadrada da sua tela. É porque você não viu Berserker, mas beleza, vamos lá. Pra mim, até hoje o mangá com mais sangue que eu já li na vida foi X 1999, então sei lá. Ah, X... Há controvérsias, eu diria mais Berserk mesmo. Enfim, o demônio zumbi acaba sendo morto por causa da primeira transformação do Denji, e é por isso que tem todo o andamento do anime, porque esse demônio resolveu matar o Denji e acabar com a história toda dele, só que ele se fodeu porque a Potita tava lá pra virar a história. A voz emprestada ao demônio zumbi no Japão é de Koki Miyata. Ele fez, entre outros personagens, o Hanataro Yamada, aquele cara do quarto esquadrão de cura de Bleach. O Chojuro, atualmente Mizukage, da franquia Naruto. E isso daqui eu tenho certeza que teria deixado o Nerdmaster doidão, porque ele fez o Vash, o Estouro da Boiada, na versão de 1998 de Trigun. Boa. Vash, Estouro da Boiada. Exatamente, o Vash da Stampede. A voz emprestada aqui do Brasil é de Pedro Eugênio. Ele fez o Ichiemon de Samurai Champloo, que é foda pra caralho esse anime. Putz, eu gosto muito. O Dante Mogro de Kidosei Shigandan Tenketsu no Orphans, ou Iron Blooded Orphans. Aqui o Bamon. Nossa! É, a Rita canta, filho. Tá querendo que... Tá achando o quê? Nossa! É... Tiquei... Iron Blooded Orphans, Rita, inclusive... Tiquei mais uma habilidade sua aqui na lista. Né? O que que acontece? É, o Iron Blooded Orphans é simplesmente assim. Se você perguntar pra um fã de Gundam, um dos melhores animes da franquia a serem trazidos à borla, à baila em questão, é Iron Blooded Orphans. Eu já recebi indicação de assistir este anime por uma pancada de gente, não só o Bamondes. Assim, eu já fiz um podcast de Iron Blooded Orphans, agora não lembro onde. Mas ele... Ah, lembrei! Eu fiz um podcast falando só sobre Gundam. E Iron Blooded Orphans é um Gundam muito bom pra quem não conhece nada de Gundam. É um bom Sim. Gundam de entrada. Ah, nunca vi Gundam, qual que eu vejo? Iron Blooded Orphans. Ponto. É. Muita gente fala isso pra mim, Rita. Você não foi a primeira e nem será a última. E continuando aqui do Pedro Eugênio, ele também fez o Denim, de também Trigun, versão de 98. É, inclusive, Iron Blooded Orphans, em breve um anime esfia mais perto de você. Inclusive, o meu primeiro Gundam não foi o Iron Blooded Orphans, foi o Bruxa de Mercúrio. Foi o meu último. Primeiro Gundam foi Gundam Wing, que nem é Gundam, aquilo é uma novela mexicana. Bom, voltando aqui, vamos falar sobre o Homem Katana, ou do original Samurai Sword. Cara, imagina um demônio que funciona de maneira similar ao Denji, só que ao invés de uma motosserra, ele utiliza katanas pelo corpo. E ele é o primeiro páreo duro de verdade que o Denji tem ao enfrentar um similar a ele, que é um híbrido, né? Porque o Fiend, aqui no Chainsaw Man, ele é mais tido como um híbrido. Porque ele se funde ao demônio e adquire os poderes dele. E ele se torna um híbrido de humano e demônio. Então, nós temos um terceiro exemplo de Fiend aqui, que é o Homem Katana. Porque o primeiro... é o Denji e o segundo é a Power. Cara, essas katanas... Não, é que a Power é um Fiend, porque ela é uma pessoa que foi possuída por um demônio. E o Denji é um híbrido, porque o coração dele agora é um demônio. E o Katana também é um híbrido. Ele não é um Fiend. É outra coisa, é uma terceira coisa. Ah, então tá bom. Essas espadas dele parecem mais uma Heavy Sword do que a Katana, né, mano? Sim, o Fujimoto fez umas katanas grossas do caralho, é mó da hora. Então, sabe qual que é o nome desse tipo de katana? Naginata. É que a naginata é mais comprida, ela não é tão grossa. Então, mas tem algumas naginatas que elas são mais largas. A blade, a lâmina, a folha de lâmina, ela é mais larga. E por isso que a naginata às vezes é chamada de espada de matar cavalo. Porque ela é mais comprida, não porque ela é mais grossa. Mas também por ela ser mais grossa, entendeu? Uma coisa que é interessante que a gente vê no Homem Katana é porque ele tem também... porque ele é chamado também de espada samurai. Não só Homem Katana. Ele também tem uma espécie de... Assim, é meio deturpado, eu sei, mas ele também tem um pouco de honra samurai no meio dessa birosca toda. Pode ser um pouco controverso, eu sei, e vai ter pessoas que vão discordar de mim. Mas eu vejo muito no Espada Samurai é um pouco do próprio Bushido. Embora seja um pouco distorcido pro lado do próprio Homem Samurai, né? Ele é trazido na segunda metade do anime pra trazer um grau maior de desafio pro Denji e pra Power. Sim, não é só pro Denji, é pra Power também. Tanto que eles precisam ser treinados pra poder derrotá-lo. E é derrotá-lo, não é matá-lo. Sim, porque os demônios não morrem. A única pessoa que consegue matar um demônio é o Denji. Porque o demônio da Serra Elétrica é o único que consegue fazer isso. Sim, exatamente. Motosserra, perdão. É, o homem motosserra. Ah, é por isso que os demônios começam a ter aquele interesse absurdo em querer o Denji, né? Tirar o Denji da jogada. Sim. Tragam ele, né? Não é à toa que eles, o próprio demônio das armas, que é o vilão que até agora só foi citado, não apareceu. Ele quer acabar com o Denji porque o Denji é o único híbrido que pode acabar com ele, se tiver poder suficiente. Teve uma mudança aí. Como eu só vi os animes e eu não conhecia o personagem antes, no simulcast, como eu estava assistindo assim que estava saindo, o demônio das armas era, na tradução lá na legenda, estava o demônio da bala. Tanto que agora, quando eu fui rever, que eles citam, aí eu fiz a conexão, né? Mas é o demônio da arma e lá era da bala, né? Era difícil. Não, é porque... Tá. Talvez fosse por uma questão de semântica, talvez? De tamanho de palavra. Sim. Né? Não sei. Mas pelo menos no mangá, quando eu lia, tava Gun Demon, da arma mesmo. Sim, porque, assim, eu acredito que esse tipo de tradução de demônio da bala foi feito por questão de roteiro. Porque se você prestar atenção, o jeito que eles têm como rastrear o demônio das armas são algumas balas. São os projéteis que ficam, né, os projetis. Exato, que são os projéteis que dão poder para os outros demônios ficarem mais poderosos. É momento total Sukuna, né, velho? É justo. E assim, em japonês o nome dele é Jū no Akuma. E esse kanji de Jū significa arma, mas pode ser uma arma pequena também. É tipo uma arminha, uma pistola. Pode ser qualquer tipo de arma. É que quando a gente fala de kanji, ouvintes, vocês têm que ter uma noção. Quando a gente fala de kanji, a gente não fala de um significado completo. A gente fala de uma ideia. Ou seja, é muito mais abrangente do que simplesmente uma tradução simples. Justo. Sim, e aí esse kanji, ele também ele é o radical que é usado pro kanji de bala também. De bala de rifle, em específico. Exato. Por isso que a tradução fica como demônio das armas, porque é um negócio muito abrangente. Não é só as armas de fogo, é armas como um todo. Não, é arma de fogo. Arma de fogo mesmo? Ah, então tá. Sim. Bom. Desculpa aí, gente. A voz emprestada a ele ao Espada Samurai no Japão é o Daiki Hamano, que ele fez, entre outros personagens, o Jū Senshi, o guerreiro espadachim, de Goblin Slayer. O Luders Frigen, do arco da Guerra dos Mil Anos de Bleach. E o Dakaris, de Gaikotsu Kishi Samata Daimai Sekai e Ode Kakechu. Gaikotsu Kishi Samai é da hora pra caralho, velho. Eu recomendo. E a voz brasileira dele é o nosso querido Marcelo Garcia, que, entre outros personagens, fez o King de Nanatsu no Taizai, o Hades Espírito de Black Clover e o Máscara da Morte de Câncer de Cavaleiros do Zodíaco, versão da Netflix, aquele CGI. Eu tô achando interessante, eu não tinha ido atrás do seiyuu, né? Mas os dubladores em japonês são todos meio novatos, eu achei isso curioso. Não, assim, diferente, tirando o... Não, não que esse seja o primeiro trabalho deles, veja bem, mas eles não fizeram... Eles não são famosos por coisas gigantescas, né? Eles estão começando a entrar de verdade no meio. Assim, o que eu posso dizer pra você, tirando o Kikunosuke Toya do Denji, todos os outros, eles já têm um certo tempo de atuação. Então, por mais que você não tenha os medalhões entre os trabalhos deles, você tem muito trabalho que eles já são bem conhecidos lá na terra do Sol Nascente. Entendi. Não é aquela coisa tipo, você vai pegar um personagem, puff, a dubladora do Goku. Puff, a dubladora do Luffy. Não. A gente vai pegar alguns animes de menor expressão, mas que já são muito bem conhecidos lá no Japão. E aqui a gente já vai direto pra trama, que claro que a gente já conversou um pouco, e uma coisa que eu queria trazer pra vocês Por mais que não seja uma personagem que tenha sido trazida com destaque, eu não trouxe nem dublador oficial e nem a dubladora aqui do Brasil, que é a Himeno. Eu traria a Himeno porque, assim, ela é um estereótipo absurdamente descarado, porque, assim, é uma personagem beberrona, sexualizada, e quando ela é morta, pouca gente sente falta dela. Não, tá, mas Jorge, peraí. Tem esse tipo de... Tem uma análise moderna de One Piece, então vamos lá, vou pegar desde um passo atrás. Tem uma análise moderna de One Piece que é muito interessante, que assim, nenhuma das personagens de One Piece tem as lutas que o Luffy, o Zoro e o Sanji têm. Mas isso não faz com que as personagens mulheres de One Piece sejam personagens ruins. Por quê? Porque cada personagem feminina de One Piece tem uma vida própria, tem um objetivo próprio, tem uma forma própria de viver. E mesmo o One Piece sendo um mangá com seus problemas, as personagens femininas são personagens tão plenamente criados quanto qualquer personagem masculino. Normalmente, os autores homens de shonen costumam fazer personagens femininas que só existem naquele universo para o personagem masculino. Ou ela vira só um objeto de cenografia. Então, vamos pegar o exemplo clássico, né, Naruto. A Sakura é pra ser tão pica grossa quanto o Naruto e o Sasuke, mas ela não é. Nunca. Ela só está lá. A Hinata é uma personagem feita para ser apaixonada pelo Naruto. A Ina é uma personagem feita para ser apaixonada pelo Sasuke, igual a Sakura. Então, todos esses personagens femininos de Naruto, elas não são personagens de verdade, elas são só objetos, e às vezes objetos com alguma função narrativa. Em Chainsaw Man, você tem as personagens femininas tão bem realizadas quanto os personagens masculinos. A própria Himeno, ela tá tentando se inserir em alguns estereótipos, mas isso tem a ver com a personagem, porque ela é uma personagem completamente zureta da cabeça, ela tem uma depressão insana, então a personagem quer se inserir em alguns estereótipos para sentir algum tipo de aceitação, e aí ela não consegue, e aí com esse não conseguir, ela quebra as expectativas do leitor. Pena que eu odeio ela. Pra mim, na minha concepção, a Himeno, ela faz a história do Denji avançar, né? Ela faz ela é um trampolim para que outros personagens amadureçam na história. Isso eu achei legal. Então, o ponto... Algumas ações dela, até mesmo a parte da sexualização, elas tiveram uma função narrativa. Então, eu não odeio ela. Algumas coisas que ela fez ali me fez... Eu falei assim, não precisava isso. Isso aqui também não precisava. Isso foi gratuito, porém, e o leitor vai precisar assistir para saber, que eu não vou dizer. Mas tudo que ela faz ali, ela é usada como trampolim para fazer outros personagens amadurecer. E no momento que, entre aspas, ela não é mais necessária, ela é cortada da história de uma forma muito absurda. E você precisa assistir também para ver isso aí. Assim. Então, é que normalmente, quando você fala que uma personagem feminina é usada de trampolim, isso é um negócio negativo. Porque normalmente personagens femininas em narrativas masculinas servem única e exclusivamente só pra isso. Não só o trampolim. A Himeno serve pra isso, mas ela também é um personagem plenamente realizado. Se você levar em consideração o ponto de que ela tá ali, primeiro, mostrando que um caçador já experiente e todo o resto, como ele pode ser, que é basicamente um exemplo para os outros caçadores novatos, porque ela tem um contrato, e esse contrato pode acabar com ela em determinado momento, todo mundo sabe disso, mas uma coisa que eu digo é que, assim, se levassem ela mais pro negócio do mestre do que propriamente o que fizeram com ela nessa adaptação, poderia ter sido muito melhor. Não tô dizendo que é inteiramente ruim, mas poderia ter sido muito melhor. Não, então, mas eu acho que justamente esse lance da quebra de expectativa do erótico que o Fujimoto tá fazendo com o Denji. Porque você... tá... uma coisa que você quer em Chainsaw Man, como leitor, é que o Denji realize todos os sonhos dele. Mas aí você vai vendo que os sonhos dele são expectativas muito grandes que ele cria em cima dos sonhos. Igual comer pão com torrada todo dia, sério que é isso que você quer? Aí chega um ponto que ele não tá mais comendo isso, porque não é uma necessidade basal. Quando ele pega o peitinho da Power, ele percebe que não é bem isso. É como se ele endeusasse uma necessidade e quando ele realizasse, ele é trazido pra realidade. Eu falo assim, olha, não é tudo isso que você imaginava. E uma coisa é, e eu acho que a Himeno representa sim, isso. Sim, sim, de certa maneira. O que aconteceu entre o Denji e a Himeno, que eu não vou não falar, vai falar. Eu não posso pode dizer falar. Pra vocês que eu já presenciei acontecendo isso com algumas pessoas. Ah, meu Deus, não. Ah, não! Tá? Não, pelo amor de Deus. Não, tirei isso da minha cabeça. Por que, Jorge? Por que, Jorge? Eu vou fazer o quê? Quando eu vi essa cena entre a Himeno e o Denji, me veio na hora essa lembrança e eu falei, eu tenho que trazer isso pro episódio. Não, você não tinha que fazer isso, mano. Pelo amor de Deus. Agora... se você, ouvinte, quiser ter uma noção do que é, assista e venha comentar com a gente depois. Assim, eu digo assim, cara, não vê isso, não. Quando você vê a Himeno começar a se tornar importante na história ali, mais recorrente, pula uns dois episódios, mano, por favor. Você não precisa ver isso. Enfim. O Chainsaw Man, de certa maneira, ele terminou de um negócio bem aberto. E o que eu percebi também, que eu pude verificar, é que assim, o anime foi desenvolvido basicamente para cenas de ação. Porque quando você vê as cenas de luta, você tem um negócio muito bem desenvolvido, o negócio é lindo demais, tipo, a trilha sonora encaixa, é um bagulho absurdo de bom. Quando você vê as cenas paradas, que normalmente é o que traz a história, a explicação... e o restante, parece que eles colocam o pé no freio também pra isso. É, eu não acho que é um anime feito só pra cenas de ação. Tem toda uma sequência que é justamente o Aki acordando e fazendo a rotina de manhã nele, até sentar na varanda e acender um cigarro e abrir uma revista e ler, que ela toma um tempo muito relevante pra história. É um anime que toma muito cuidado com as pausas dele. Ele tem uma... Essa parte das pausas, elas não são gratuitas no anime, né? Até as que são gratuitas, elas trazem um momento de reflexão. Então, a passagem do tempo, em alguns momentos, é bem importante ali. Tipo, a viagem de carro que poderia ser pulada, né? Poderia ter só... o texto que foi conversado dentro do carro poderia estar antes ou depois, que não ia fazer diferença. Mas o autor, ele quis, assim, na minha visão, ele quis trazer para você que existe uma passagem de tempo e que o que aconteceu, por mais simples que seja ali no meio, é importante para a narrativa, você entender o herói. O herói não, o protagonista. É um aspecto, né, contemplativo. Entendi. Dessa cena de pau. Eu acho muito, muito legal, porque assim, pela cena de ação ser tão frenética e não ter tanto motion blur, nem ter aquilo que acontece lá no Dragon Ball de estaticidade, né, que você para o corpo e move só a cabeça e a boca, né? Então ele não é estático, ele é extremamente bem animado e tem muito pouco motion blur, que traz um desconforto visual nas cenas de animação. Essas pausas mais longas, elas servem para acomodar a tua atenção, entendeu? Para não te trazer essa estranheza tão grande no anime. Bem, eu gostei, eu particularmente Bom, gostei. Eu acho que a gente já conseguiu dar uma visão pro pessoal de como o anime é interessante de se ver. Não, ele não me pegou 100%, por isso que eu tenho algumas discrepâncias a levar em consideração. Inclusive, eu acho que a Power poderia ser muito mais do que é. Acho que ela foi muito nerfada. Então, mas esse é o ponto. Ela foi muito nerfada. É uma personagem extremamente interessante. Mas, ó, mais pra frente vai aparecer o Esquadrão das Lésbicas. Ele é maravilhoso. Nossa, jura? Tem isso também, meu Deus. Tem o Esquadrão das Lésbicas, é incrível. Spoiler pra mais spoiler pra frente. Mas, assim, ó, se você quiser ler o mangá... Se você quiser ler o mangá tem 63 capítulos. Ah, tem um timeskip, tá. Tem um timeskip. E teve um hiato, acho que o Fujimoto passou um ano sem escrever nada. Ele lançou até umas outras coisas no meio do caminho. Bom, como... 63, 93, agora não. Como essa é só a primeira temporada, a segunda, a continuação disso daqui vem com um filme... E com certeza vai vir uma segunda temporada de Chainsaw Man. A gente não vai dar as notas pra obra em si até agora. Vamos deixar mais pro final quando a gente tiver a continuação ou encerramento da obra em si. Por enquanto, eu só vou pedir pra vocês dizerem o quanto vocês gostaram ou não da obra, até onde vocês conseguiram ver. Vamos começar pela Rita, já que a pauta é dela, né? Cara, eu gosto muito de Chainsaw Man, mas às vezes eu gosto num ponto de vista intelectual, né? Não é emocional que eu gosto de Chainsaw Man. Eu gosto de destrunchar e analisar. E pra isso, ele é incrível. As nuances que o Fujimoto coloca, não só... No roteiro, mas na arte, em como os personagens interagem, como o Denji às vezes fica paralisado sem saber o que ele vai fazer, eu acho espetacular. Então, eu gosto, mas gosto, não tá na minha lista de favoritos porque ele não move meu cocoro. Beleza. Então eu diria que Chainsaw Man é tipo nota 8, ele é muito bom. Tudo bem. Jota, sua vez. Eu não gosto de animes que tem gore, muito sangue. Não é muito o que eu procuro. Eu sou mais o cara da fantasia, do Isekai, etc. Chainsaw Man, eu primeiro fui assistir pelo hype. Não porque alguém tinha falado comigo, mas porque eu vi a imagem do Denji lá, com aquela cara muito badass de motosserra, e saindo duas motosserras do meio dos braços. Eu falei assim, porra, cara, isso não faz sentido. Ok, quero ver tudo. E fui ver esse negócio. Só me pegou porque o gore demora um pouco pra aparecer. Entendeu? Ele não é na tua cara logo de início. Primeiro é a história do personagem e essa história, essa dificuldade dele é um chiclete absurdo porque te gruda. E quando começa a vir as coisas que você não gosta muito, tu já tá envolvido ali. Não vai sair. Eu não saio. Então eu assisti todo, tentei assistir de novo, mas vou assistir uma ou mais 15 vezes, sei lá. Mas assim, não gostei muito. Mas ainda vou assistir umas 15 vezes. Beleza. Bom, na minha parte, assim, eu diria que tá pro mediano. Porque assim, por volta de uma nota o quê? Umas 6 ou 7. Porque assim, a questão da ação e da história foi muito bem desenvolvida. Os personagens, eles têm uma profundidade bastante grande. Você vê o porquê do Denji ter conseguido tudo que conseguiu e o motivo para ele seguir em frente. Porém, a conexão de tudo isso me pareceu um pouco fraca. Então, assim, na minha opinião, poderia ter sido muito melhor. Eu não sei como é que é na obra original, no mangá, se isso puxa numa conexão melhor. Mas na adaptação, a conexão entre os personagens e entre o plot em si me pareceu um bocado fraco. Por isso que o que me fez dar uma nota 6 ou 7 é justamente essa construção de personagem e as batalhas que a Rita tanto citou durante o episódio. Eu preciso também comentar que o aplicativo da Shonen Jump, o Jump Plus, ele tem Chainsaw Man em português. E a tradução em português tá muito melhor do que a tradução em inglês, se os ouvintes tiverem interesse em ver. E é gratuito, isso é bom. Então, eu vou deixar o link pra Jump Plus, pra vocês poderem ler Chainsaw Man diretamente do oficial, pra poder a gente Quanto mais a gente lê do oficial, mais a gente vai mostrar pros japoneses que Chainsaw Man é válido de ser assistido e lido. E mais eles vão trazer aqui pro ocidente. Então, vamos ajudar a construir essa fanbase aqui no Brasil. Beleza? Tem um trecho de tradução que eu uso muito como exemplo. Tem um momento que o Denji tá servindo de cadeira pra uma pessoa pra fazer uma grana. Então ele fala, se você me pagar, eu sou a sua cadeira. E aí chega um cara e fala, eu quero que você seja a minha cadeira. E em inglês o Denji fala assim, I'm not going to be your chair. Que literalmente significa, não serei sua cadeira. E em português, o tradutor colocou, eu não vou ser cadeira pra um arrombado igual você. É impecável. Isso daí respeito. Se chama localização, Rita. Não, não é uma tradução... Sim, não chama localização, é localização like a boss. Então, é que assim, você tem a localização que se atém à tradução pura e simples. Você tem a tradução, você tem a localização que pega um pouquinho do que tá acontecendo. E tem esse tipo de localização que... utiliza o português não oficial, que é o que é falado durante o dia todo, do dia a dia. Eu diria que é um what if, né? What if Chainsaw Man passasse no Rio de Janeiro. Exato. É, esse é o nível de localização que você vê em Chainsaw Man quando você vai na tradução. E por fim, a gente vai terminar o episódio por aqui. Rita, traz um pouco dos seus jabás aí, do que você faz pela internet. Queridos ouvintes, aqui é Rita Isaka, e me encontrem nas redes sociais em @HITAISAKA. Estou lá, ainda estou no X, entre parênteses, Twitter. Ah, eu chamo de Twitter, X falo... é minha rola. Meu Deus. Eu jogo RPG aqui e ali, estou jogando no QuestCast, jogo na Dungeon Geek, estou... talvez, quem sabe, indo entrar numa mesa da editora... Oh! Japão, fica aqui os spoilers. Estamos ficando grandes, não é mesmo? Sim. Mas eu também falo de ciências quando me cabe lá no SciCast. Estou escrevendo aqui ali também, quando me cabe também. Escrevi pra... Será que eu falo isso? Acho que eu falo isso. Eu vou aparecer, vai ter um artigo meu no Dragão Brasil. Oh! Eu tô falando, essa pessoa tá ficando grande, meu... Eu conheço a Rita, viu, gente? Eu acho. Né? Muito bem. Links da Rita vão estar no post. Jota, sua vez. Pra quem me ouviu gaguejando aqui, eu também gaguejo lá no meu podcast Água de Moringa, que tá no feed do Paranédia, que daqui a pouco tá voltando aí a baila. Né? Com a ajuda inestimável do meu amigo Xorsh. Então, para quem quer me acompanhar nos meus projetos agora, eu faço lives praticamente diariamente lá na Twitch, com twitch.tv/águadimoringa1. Você também me encontra no Instagram, é só pesquisar Água de Moringa. Lá no YouTube também tem os cortes de material cultural nordestino lá, e filmes, séries, tudo aparecendo lá no nosso canal, também @águadimoringa. E eu também sou escritor, né? Aqui ninguém faz uma coisa só. E eu tô lançando meu segundo livro agora, que vai se chamar Causos da Caatinga, as histórias de Nem de Zé Preto, que fala sobre um improvável herói do sertão, que está tentando fugir dos seus problemas e só entra em rascadas aprontando altas aventuras. E isso vai sair para financiamento coletivo agora no final de janeiro e eu conto com o seu apoio. Muito bem. Inclusive, links para o financiamento e outras coisas aí do Jota vão estar no post. Jota, por favor, me atualize com isso. Sim, claro. E da minha parte, além de liderar o Anime Sphere e ser o editor do Nerd Master, onde ele me manda eu me fuder muito, e tá ajudando, bastante. E tá reconstruindo o site do Paranerd, porque sim, graças a um ataque de um filho da puta, de um hacker, eu tô tendo que reconstruir o site post a post. É complicado, cara, com um portal que tem pra mais de 1000. Mas em breve a gente volta lá com o Paranerdia, vai estar tudo direitinho. Eu também tenho o meu podcast sozinho, que é o Bardos do Infinito, onde eu venho narrar contos pra vocês. Não só escritos por mim, mas escritos por outras pessoas que eu julgue ser interessante. O Henrique, nosso ouvinte, o Norberto, nosso ouvinte, já figuraram por lá. Se você quiser, é só mandar um e-mail pro contato@animesphere.com.br que eu vou ler o seu conto e, se eu julgar interessante, eu vou transformá-lo em audioconto, pedindo a sua autorização, claro, porque nunca é sem a permissão. Eu também escrevo, faço contos lá pro Mindstorm Productions, onde lá tem contos de todo tipo, mas o maior foco de lá é Tokusatsu. E eu também tô escrevendo um livro, mas por enquanto sem previsão de publicação. Mas quando tiver a previsão de publicação e ou... me fugiu o termo agora. Que é o mesmo termo. Eu sei como é isso. É o mesmo termo que o Jota acabou de utilizar, que é o financiamento coletivo, que agora acabei de lembrar. Quando sair o financiamento coletivo pra isso, eu aviso vocês. E aí, se quem puder participar do financiamento coletivo, eu agradeço de coração. Um grande abraço a todos vocês e fiquem com os nossos jabás. Até. Tchau. Tchau. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você quiser ajudar o Anime Esfera a dar saltos mais altos, há várias formas de fazê-lo. A primeira delas é se tornando padrinho, e a partir de R$1 você já consegue. E toda ajuda é bem-vinda. A segunda delas é se inscrevendo no canal do Anime Esfera na Twitch, assinando a subscrição. A terceira, e também muito importante, é você divulgar a palavra. Você pode pegar todos os nossos links no endereço linktr.ee/animesphere e os seus comentários no site, no Spotify e por e-mail, que é o contato@animesphere.com.br, a gente vai ler enquanto estivermos em live na Twitch, ok? Obrigado por todo o apoio que vocês têm dado pra gente e até o próximo episódio.